aqui comigo, vai. Ela me... Logo eu que amarro meu cavalo, ela me fez vender meus gados pra morar num condomínio fechado. Canta! Falou que a botina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Manda embora, quero ouvir! Chega a mão e vem, deixa de ser minha, meu bimbadão. Minha lama, deixa não, não deixa não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Deixa de curtir uma fura no paredão, não deixo não. Eu não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Que é um prazer imenso apresentar vocês, Bruno Rantaro na guitarra. Um abraço, meu parceiro Mano Walter. Menos swing agora, menos swing. Se ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meus gados pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Ou com seu amor, ou deixa de ser pião que eu me mando. Chapéu pra usar já, meu Deus do céu. Swing Maró 0719922122 pelo contrário. Sacra Produções. Deus tá no comando sempre. Quem gostou faz barulho, aê. Gente, que quiser acompanhar todos os vídeos da banda La Fúria, todos os produtos da Sacra Produções, corre lá no canal da Sacra Produções no YouTube. Daquele jeito. Quem conhecer esse solo aqui, dá um grito bem alto, ó.